desabafo. É que o meu peito está despedaçado. Eu já não sei mais quem eu sou. Estou sofrendo por esse amor. A vida já não tem sentido. Preciso logo desse seu abrigo. Eu já não sei o que fazer, pois não vivo sem você. Sei que é um tormento sofrer tanto assim. É um lamento te amar e não te ter. É sofrimento. Tudo que eu queria era o seu amor. Sei que é um tormento sofrer tanto assim. É um lamento te amar e não te ter. Dói no coração, Ali Alves e Bruno Corinha. Desculpe, amor, o meu desabafo. É que o meu peito está despedaçado. Eu já não sei mais quem eu sou, pois não vivo sem esse amor. A vida já não tem sentido. Preciso logo desse seu abrigo. Eu já não sei o que fazer, pois não vivo sem você. Sei que é um tormento sofrer tanto assim. É um lamento te amar e não te ter. É sofrimento. Tudo que eu queria era o seu amor. Eu sei que é um tormento sofrer tanto assim. É um lamento te amar e não te ter. É sofrimento. Tudo que eu queria era o seu amor.